brincadeira, que bobeira. Quando dizia você que eu tinha outra alguém, não foi nada sério, acredite. Nada vai modificar o que eu sinto por você. Eu te amo tanto, e você prometeu nunca me deixar. Outra minha princesa, jura que nada vai me separar. Eu te amo tanto, e você prometeu nunca me deixar. Outra minha princesa, vem nessa, vem nessa. Me perdoa, não aguento ficar assim sem você perto de mim. Esse amor vira, me alucina. Nada vai modificar o que eu sinto por você. Eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Volta minha princesa. Eu te amo tanto. Volta minha princesa. Trompete Lapão, bota pra moer, velho. Tem muita gente aí das cidades vizinhas, gente de Atalá aí, tem. Quem é de Atalá, levante a mão. Quem é de Maceió, levante a mãozinha aí. Eu não acredito. Maceió presente no Pilar. E quem é do Pilar, levante a mãozinha. Mas levante a mãozinha e dê um gritinho.